192-9559. Dinheiro rápido na sua conta para resolver os seus problemas só na Help! A Clínica de Hemodiálise de Valença é o centro de referência no tratamento dos rins. Aqui você encontra seu médico nefrologista. Agende o seu atendimento pelo telefone 75-3641-2655. Estamos localizados no bairro do Novo Horizonte. Cuide dos seus rins. Dose sua ureia e a sua creatinina. Clínica de Hemodiálise de Valença. A Connect Telecom lança novos planos. Agora são até 800 megas a partir de R$60. Isso mesmo, muito mais velocidade e estabilidade. Agora você pode ter até 2 roteadores grátis. Consulte condições. O que era bom agora ficou ainda melhor. Plano Wi-Fi 6 Plus na casa toda. Só com a Connect Telecom. Entre em contato conosco e solicite seu plano. WhatsApp 75-3641-4980 ou 0800-680-8000. Connect Telecom, conectando você ao mundo. A Valença FM abre seus microfones para o povo de Valença e todo o Baixo Sul do estado. Ligação direta, de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, na Valença FM 101,9. A trincheira da liberdade de expressão do povo da Bahia. Ligação direta, a verdade da notícia. Deixa a brisa te soprar, deixa a onda te levar. Agora e o futuro é melhor com você. Já tá combinado que a gente vai mergulhar nesse prazer. Então vem ver o sol, vem ver. Vem que a gente tá apaixonado, a gente tá ligado. Em você, nosso sonho já está marcado, sintonizado. É pra valer. Vem que a gente tá apaixonado, a gente tá ligado. Em você, nosso sonho já está marcado, sintonizado. É pra valer. Tudo que a gente quer é ter você com a gente em qualquer lugar, o dia inteiro sempre junto com você. Toda energia, som e movimento vai te fazer flutuar. Valença FM, o som da Costa do Dendê. A gente tá apaixonado, a gente tá ligado em você. Forças e emoções. 6-1-6-3-7-7 24 horas no ar. Rádio Valença FM 101,9. Estéreo. O som da Costa do DD. Unindo forças. 101,9. Programa Tarde 101. Tarde 101. Maravilha! 1:05, vem 5. Boa tarde pra você, tudo bem? Tá no ar o nosso Tarde 101. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro. Excelente segunda-feira pra você. Excelente tarde, porque a partir de agora, até as 4 da tarde, no ar, o nosso Tarde 101. E você participando com a gente, Tarde 101, que tem oferecimento todo especial. Oferecimento é da Sunset. Sunset Estilo, o mundo da moda pra você. Participe da nossa programação. Mande seu alô pelo nosso zap zap 75 988858852. Na melhor do seu rádio. Boa tarde. 1 hora, 1 minuto, ou melhor, 1 hora, 6 minutos, 1 hora, 6 minutos aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho tem os nossos quadros, curiosidades do dia, você sabia, fofocas também dos famosos e muito mais. Começando o nosso Tarde 101 com Nadson, o Ferinha, sem ar. E hoje estou perdido, o sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, e quando o dia clarear? Quero viver no teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços, o meu choro, eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar.